vibração, vibração, emoção, emoção, adrenalina total. Bora, canela! O DJ Show do Pai. Cheguei! DJ Lúcio, DJ Lúcio. Opa! A partir deste momento, seu corpo vai sentir vibrações sonoras. E aí? Jamais sentidas em toda a sua vida. Agora, você vai deixar sua adrenalina invadir seu coração. Bora! Avisa aí! Avisa aí! Avisa todas elas que o Lúcio já chegou. O show do espetacular! Bora! Avisa todas elas, DJ Lúcio já chegou! E quem tá solteiro hoje aqui no Nova Dimensão, faz barulho! Aqui no Nova Dimensão é ele quem comanda! Cadê a torcida do Remo? Cadê a torcida do Paixandu aí? Vai esquentar o bagulho! Vai! Cadê a torcida do Paixandu? Tá aqui, né? Cadê a minha torcida do Remo? Cadê o gritinho da mulherada solteira aqui do Nova Dimensão, então? É a rave do Lúcio! Vai sim, ó! E o bagulho doidando? Bora! E doida! E doida! Pra esquentar o Super Bar! Vai, Playboy! Vai pra cima, Playboy! Mais pólvora! Mais pólvora aí, Rafael! Mais pólvora! Mais pólvora, Lúcio! Bora começar, Super Bar! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida tudo! What? E doida esse! E doida esse! Vai, vai! Eu sou mais, mais, Mânico! E o Super Bar Nova Dimensão, do jeito que a galera gosta de curtir. A festa das equipes, nosso sábado. E a galera doidando, meu irmão. Para, DJ Lúcio. Nova Dimensão. Aê, DJ. DJ Lúcio. Humildade e eficiência a seu dispor. Bora doidar. Mais pólvora. Joga assim pra cima e bate na palma da mão. Hey! Hey! Vai tocando, hoje vai. Não. E vai doidando tudo assim, ó. Todos a bordo. Sacode e balança. Explode o bagulho. Vou fazer chover em cima deles. Mais pólvora! Explode o bagulho! Hey! E doida! Lá, DJ Sander! Me deixa no batidão, deixa tudo na batida! Aí, canela, deixa tudo no escurinho, canela. Que o bagulho tá endoidando aqui no Nova Dimensão. E eu quero saber qual é a maior torcida aqui em Belém do Pará. Cadê a minha torcida do Clube do Remo? Cadê a torcida do Remo da ida? E a torcida do leão, joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão. A torcida do leão, joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão. Tô sentindo a torcida do Remo muito fraca, até porque hoje o Remo empatou de 1-1. Cadê a torcida do Paysandu daí? Quem acredita que domingo que vem vai ganhar o repá, a torcida do Paysandu vai dar uma peia no clube do Remo domingo do Mangueirão, dá um grito. A torcida do Papão joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão e canta assim, vai, é bicolor, é bicolor. Vocês, é bicolor, é bicolor. E o bagulho, hey, oh, tcha-tcha. E vai girar, vai! Eu quero nem saber que horas vou chegar em casa. E a lição? Hoje eu vou misturar o pisca e cerveja. Aqui no Nova Dimensão! Vai. Eu vou pro Nova Dimensão, porque o bagulho é louco. Vou pro Nova Dimensão. Aqui o bagulho é muito bom. Nova Dimensão, porque o bagulho. Meu amigo Chapa Burger, Rafael Martins, a grande da prefeitura. Chegando no Pará, foi conhecer o rock doido. Ele joga sua teia pro lado e pro outro. No Nova Dimensão, o bagulho é doido. Nova dimensão, porque o bagulho aqui no Nova. Nova dimensão, porque o bagulho é muito bom. Nova dimensão, porque o bagulho é louco. Nova dimensão, porque o bagulho é bom. Ó que doido, tá maluco como eu sempre quis. E o DJ? DJ Lúcio e o DJ Lu. Ei, DJ Rafael. Já tô na área. Vai doidar, corre que lá vem a teia. Joga a teia, joga a teia, joga a teia. Joga a teia, joga a teia. Faz uma teia. Joga a teia. Que conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Aquele velho whisky falsificado. Bora! Santorini. Conhece. Joga o bracinho. E vai girar, vai. E vai girando na batida, bora. Vai! Primeira vez. Joga o Brasil pra cima e bate na palma da mão. Andrezinho da condicionada, ele é Ellen. Bora, Andrezinho! Deixa tudo no escuro. E vai deixando. Deixa tudo no escuro. Caralho, acende a... Acende canela! Caralho, no caguinha, no caguinha, no caguinha. Olha só. Girando, bora. Olha só. Adrianinho, Rayane, Ed Raquel, Vânia Silva, um beijo, meu amor. Não dá mais pra esperar, sempre castiga. Já preciso te encontrar. Equipe J, Sayonara, para o Biazinho, vai! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Cadê e aí, vocês? Alô, Xiu! As parceiras Japa Burger, aquele aí da prefeitura! Olha aí! Olha aí! Olha bem pra mim, amor! Não deixa eu ficar como estou! Sofrendo com a minha dor! Casal espetacular. E aí? Andrezinho do ar-condicionado e Ellenzinha. De cara trancada e eu já sei o porquê. Vai, Oxinha. Nani Silva, Nani Silva. Não soube quem era ele. Bora. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Sayonara! Sayonara e Biazinha. Jani! E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Cadê o Raul? Cadê o Laís, hein? Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme focar em... E aí, meu parceiro Bruno? Janela com a gente, meu bora, Bruno! Lá do Boteco do Dedé! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pé. Meu amigo Rodrigo também tá na área, Rodrigo! Amor, você e a primeira dama! Aí, Rodrigo! Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Gira! Luiz Rafael! Bora tirar mais uma! Já se vai! Tu pensas e pode fazer de mim o que quer e pensas que me engana com essas mentiras, mas pra mim chega. Já a gente vai assim! Eu não passei pra ser segundo plano. Estava cego, mas já não me engano. Já não vou engolir esses teus babas. Eu passei no gel do ritual, Elton. Você diz que me ama, no entanto não mostra nada disso por mim. Se liga aí, ó. Por mim. Diz pra mim, hein. Tá. E aí, a Gugu. Tá errado. E agora? Agora eu vou sair. Vou dançar e correr. DJ Lúcio. Espetacular, nova dimensão. Com o DJ Luiz. É o trio que arrebenta. Agora eu vou sair. Para Gianni, galera curtindo hoje o Super Bar Nova Dimensão. Sábado, Pai d'Água, minha irmã. Meu nome, quando a gente fez amor. Minha amiga Bruna, tá aqui com a gente também. Ela e toda a comitiva da Marambaia, bora Bruninha. Eu não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. E a amiga Eliane, olha Eliane, ela tá na área, Eliane. E aí, meu parceiro Varão, já marcando presente com a gente também. Sinta-se à vontade, meu parceiro Varão. Vamos lá. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu. E aí? Meu amigo João Bacel tá na área, João Bacel. Olha, Luiz. Olha os caras doidos da Fortaleza. Vou pra cima, garoto. E pega a chave. Muito rock. É muito rock. DJ do baile vai te passar na fita. E agora? DJ do baile vai te passar na fita. A fita, a fita. A fita, a fita. A fita, a fita. E pega a chave. Pega. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Agora. Chopitel. Vai, Imperador Ramírez. Amor, eu sei que eu falhei bem. Você! Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Juninho da Game Torre, Juninho! Eu te amo tanto. Tá na... Me custa tanto viver sem ti. Sente, cadê a minha sem dinheiro? Se meu parceiro Rosi tá na área, Rosi. Bora, Rosi! Se tu ainda me amas. Aqui tu tem. Tem moral, ele tem moral. Tem moral, ele tem moral. Aqui! Santorinho ele se acha, mas ele tem moral. Não responde no privado as perguntas. Passo mal, passo mal. Tá bom, sal. Tá... E a bandida tá mil grau. Tá bom, sal, mas ele tem... E a bandida tá mil grau. Tá bom, sal. Tá bom, sal. Tá bom, sal. E ele? Tem moral. Tá bom, sal. Tá bom, sal. E deixa no batidão, deixa tudo no batidão. E deixa na batida. Cadê a torcida do Paixandu aí? Vamos pra cima, papão. Vocês! É tu. Canta! Campeão. Vamos! Vamos! cima. Pra cima, papão. Cadê a torcida do leão? E a torcida do leão? Joga o bracinho, o bracinho e bate na palma da mão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Oh, oh. Honra essa camisa. E o quê? Meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Meu poderoso leão. E deixando batidão, deixando batidão, batidão, batidão, batidão. Você me entendeu? Mais uma vez. Bye bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Canta. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Cadê a mulherada que não fingiu me pra porra nenhuma aqui no Nova Dimensão? Eu era uma menina. Que será? Que será? Bora detonando, bora! Vai! Toma no caguiado, toma no caguiado! E vai fumando e vai bebendo, vai fumando, vai! Vai fumando e vai bebendo. E vai bebendo e vai cheirando. Vai fumando e vai bebendo. E vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E o bagulho vai doidando. Vai doidando, vai! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. Silvana, Suzana e a Maria. As atrevidas aqui no Super Bowl. Um abraço! Bora, príncipes! Os príncipes do rock! Vamos lá! Olha, o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento. Carlito Tevez! É um megalodon, tubarão vai te pegar, vai! No meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal. DJ Lúcio, agitando o Nova Dimensão. Pra dançar e curtir. Manda 007. Bora, minha, tô de boa! Vamos assim, vai! No começo eu entendia, era só cama. Meu parceiro Dieguinho da Pedreira, ele e a Brena, bora, Dieguinho! Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. Rogerinho Caxabá. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. E o coração? Não tá mais aqui. Bora, mulher, tô de boa. Sou metade do seu. Fala pra mim o que é isso, hein? E é um vazio meira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade, aqui eu. Meu parceiro Diego da Hidrona de Céu, ele e o Chapa Céu. E é um vazio meira. Tá no celular na área, meu irmão. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Manda 007. Amiga, senta aqui. Que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo. Cê tá me assustando. Lembro da noite sim que a gente saiu. Cê disse que ali, logo depois sumiu. Aonde você tava? Como assim vou ficar? Meu parceiro Kid, Kid. Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava deu em cima de você foi. Aí você ficou com ele, mas foi uma vez aqui. Meu amigo Douglas, a marca do presente, bora, Douglas. Nem fica preocupada, gente. Demorei, mas eu lembrei do teu nome, de gaçada. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Eu não vou. Empresário Rafael Martins, do Chapa Bug. Ele é cliente da prefeitura aqui, ó. Só na mão. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Eu não vou. Andrezinho! Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher. Japa Burger, Japa Burger e Cleane. Manda 007. Meu amigo Denilson! Olha, Denilson! Ele é patrão. Olha o Luan da Testa! Que eu tava deu onde você foi. A ladrão. E você ficou com ele, mas foi uma vez o meu parceiro Lourinho também tá no fudão, Lourinho. Um abraço pra você, maninho. Fica preocupada, a gente resolve mais tarde. Ela tentou usar uma roupa parecida. Essa Nani dá valor, né, Nani? Mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar aonde ela. Yaya e Augusto. Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Ela não encaixou. O erro dela é não ser você. Baixe aí! Adrianinho e Rayane, sempre aqui, curtindo nova. Baixe aí, Adrianinho! E amiga Rayane! Olha aí, Raquel da Lara, boa, Nani! Saiu da Reg Bijota, Biagina, Biagina! Se Deus fez saudade de você, tá decorando a casa dele. Para o Diego da Pedreira. E não vai deixar descer. Minha amiga Beth. Olha a cabetinha. Se Deus fez vontade de você. Olha que quinta-feira foi a volta da Chiclete da Mídia, meu. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Fala, garçom, os melhores pra você dançar, hein? Paulinha Bumbu! So many lovers, too many nights. Face in the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Olha, Laís, só na categoria, Laís, vai! Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. Meu parceiro Juninho. Fala, Juninho. André, fura o olho, André. Like a fool. Olha o espetacular, tá na área. Like a fool. For you to come back. Fool. I was standing alone in the rain. Mais tarde. Like a fool. I was dreaming. Like a fool. Fala, Diego. Don't you lose your display. And now I'm just fooling myself. As meninas de Coraci. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Beleza! Que pouco a pouco eu. Chama essa guto carinho também. Perdi. Os perversos do Marajó. Isso aqui com a gente. A pá no carnaval, DJ Rafael tava lá no Marajó. O bagulho foi doido lá, meu irmão. Inesquecível. Tira do coração. Contigo. É impossível. Minha amiga Maiara Pamplona. Bora, Maiara. Lá da Ilha do Marajó. Bora, meu empresário Raul. Bora, Ige. Chegando mais uma. Rodo becos e vielas, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa sim. E a Lourinha? Ela é da zona sul, Lourinha do olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho. Juninho dos Pitados, do Marajó, bora dos Pitados. Pra ela, hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Parceiro Maigo, hoje ela bora, Jenny! Fala pro teu pai só uma coisa, vai! E aí? Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar. Meu parceiro Bruno do Boteco do Dedé, Bruno. Eu e você. Fala aí! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Bora, tô de boa! Se quiser casar, eu caso. Minha filha, tô de boa, tá na área, meu irmão! Somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar. Somente eu e você. Yeah. Giro! Será que cê chegou voando. Meu parceiro de Alexandre, lá do Guerreiro Primo Som. Tá na área, Alexandre. E me diz que eu tô sonhando. E agora o que... Olha, hoje domingo tem um bingo beneficente. O nosso amigo Fabiano, né, Alexandre? Primo Som. E vários DJs, inclusive, tal DJ do Nova Dimensão por lá, meu irmão. Bora pra cima, meu irmão. Yashin. Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Olha, mulher com mulher não vale, hein? Não anda mais ninguém. Bora, Yashin! Olha, capetinho. Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Eu acho que tá faltando um homem hoje aqui, Lúcio. Não anda mais ninguém. Tá faltando homem aqui, meu irmão! Banda 007. Depois eu vou deixar e vou dançar com a morena ali, ó. Vai, Gustinho, bora dançar, vai! Beijo ardente como o sol. Teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Minha amiga Flávia, baixo! Fala, Flavinha! Deve estar. Eu só te quero. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. O amor vira carnaval. Com você a nota 10 não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. E nosso amor pede bis. Tanto amor e sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Banda 007. Olha o José na área, José. Dali, garoto! Só agora vim dizer que sente a minha falta. Fica pedindo volta. O que é que eu vou te responder? Logo agora que eu tô bem, você quer flashback. Por favor, me esquece. Que eu posso me contradizer. Yashin, ó! Não é justo magoar alguém. Parceiro Dieguinho! Aqui com a gente também fala, Dieguinho! Sinta-se à vontade, garoto! Ela escutou os meus problemas e depois curou os traumas. Olha que já tem pressão, hein! Não queira mais saber de mim. Eu prefiro assim. Dali, o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era, já era. DJ Lúcio e DJ Rafael. Com eles, o bagulho fica doido. Vai doidar! E agora, vai! Cadê a mulherada solteira aqui no Nova Dimensão? Vocês! Já sabe, vai! Vai dançar, bora! Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, olha o popô no chão. E te dá pro taco saco, bota o colchão no chão. E as meninas de coração doidando por ali, ó! E te dá pro E aí, meu parceiro Vitor Lucas? Tá marcando pra gente, bichinho. E a sua ação? Eu vou dar o papo reto, sem neurose, sem gracinha. Dá um gritão aí. Quem tem amiga galinha? Porra, isso aqui é o paraíso das apertadinhas, DJ. Vai! O beat dá o papo e não tem papo furado. Dá um gritão aí. Quem tem amigo viado? Evia! E aí, volta aí. Joga a mãozinha. Vai. Então abraça, abraça o seu amigo viado. Abraça, abraça o viado do teu lado. Vai. Agora eu quero ver quem tem consideração. Dá um gritinho aí. Que tem amiga sapatão. Bora. Abraça sua amiga sapatão. Então vai. Abraça, abraça sua amiga sapatão. Abraça. Bora, Jéssica Eduarda. É prova de... Bora, Jéssica. Sentimento tá profundo. Abraça sua amiga que já deu pra todo mundo. Sua amiga que já deu pra todo mundo. Abraça sua amiga que já deu pra todo mundo. Pega a visão, pega a visão. Bom, se o cara não trabalha... Olha aí, olha aí, olha aí. Ladrão. Se o cara não faz corre, mas olha, ele só anda com dinheiro, só anda com roupa de marca, só vive becado... Aponta o seu amigo que é bancado por viado. Então abraça! Abraça o seu amigo que é bancado por viado. Abraça o seu amigo que é bancado por viado. Apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E agora? Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Como é que é? Vamos pra galera. E vocês? Tá tudo bom. E o bigodinho? Bigodinho fininho. Cabelinho da regra. Ele olhou pra mim. Olhei pra ela e diz assim. Vai. Então vem qualquer meu. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta. Vai, senta. Ai, droga. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Sei quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, xiii! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Me toma, tomo, e toma, tomo, e toma, tomo na pepeca. O Gabriel do Boré que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Boré. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Boré. Meu parceiro Raul, olha a Laís, só na manhã, olha Raul, bora Laís! Que dia foda pra pegar uma brisa, tirar uma onda, ver as bunda lá. Minha amiga Bruna, toda a galera da Marumbá tá aqui com a gente também. Olha Roginho, Roginho. Passa nelas dando sal. Que precisa de dinheiro. Vira cinta pra ficar de patrão. Vou na fonte colorida, é mais disposição. E agora? Já se envolve toda molhadinha. Quer penetração, vai ter... Olha as atrevidas. Olha o piratinha, vai. Que vai dar merda, mas tá tudo bem. E hoje? Vai ter putaria. Com a filha de alguém. Hoje vai dar merda, mas tá tudo bem. Hoje vai ter putaria. Aqui, safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Só quem vai fazer amor dentro do carro aí. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Já se vai. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Tira na mão! Bora! E a putaria no Super Bar Nova Dimensão! E hoje, hoje, hoje, hoje, e hoje, e hoje, vai! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Olha o baile da gaiola! E eu? Hoje... Vocês! Fica de marola! Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Vai! Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola! Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, eu piquei, eu piquei. Tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Ei, enquanto chamam atenção com chantom, eu sou vou com rei ao cinti. Dom, dom, dom, dom, dom. E vai dançando, bora! Raul Noize! Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Bom. É só no funk! Bora! E aí? Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garra. E olha a mandelinha! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar as novas e tomar uma garrafinha. E hoje? Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou lá no Nova, atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. E aí, aí, Augusto, mano? Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder, vai virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E agora? Pra eu não perder, eu vou virar um Zé Droguinha. Olha os caras doidos da Fortaleza por aí com a gente também. Ela não dá. Bora pra cima, meu irmão! E o Zé Droguinha, curte trabalho. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Super Bar, nova dimensão pra galera. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Se liga aí, ó. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei por quê. Só pra quem dá valor de dançar no forró. Atenção, então escuta o que eu vou te dizer. O que que tu é, hein? Vai, vai, eu sou filho vai. Do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor. Meu parceiro André, fura olho, André. Eu tenho dinheiro, só trago comigo. Eu digo. Cavalo ligeiro. E aí? Estourando meu peito, e disse vaqueiro. O meu pai é doutor. O Gabriel, engenheiro. Ele é fazendeiro. Parceiro Gabriel, irmã. Minha amiga Bruninha. Tá aqui com a gente, meu pai, Bruninha. Vai dançar, bora curtir, vai! Meu parceiro Adrianinha, Rayane, o Jeguinho da Pedreira. Ele é só a primeira dama, também tá ali, ó. Vem em cima, beijo, amor. Curtindo assim. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Fala aí, Raquel. Pode ser dele. Vai a céu, meu patrão. Sayonara, que bijosa. O gato se busca. Olha quem chegou, Fofusca e a Luciana da equipe Torre. Presente a paz. Marcos Inglês da mídia. Aquele. Fala, Fofusco. Minha amiga Luciana. Eles estão de volta no show do espetacular. Pra dançar. Você morava no meu coração. Meu amigo Breno Mix, só na manha da aranha, lá do baile do Breno Mix. Você foi despejada do meu coração. Parceiro Playboy, a ladrão. Que que você foi? Você foi na minha vida. Vim pra cozinha pra dançar! O novo dimensão! Vai, vai! Meu parceiro Japa Céu, ele e companhia! do meu amigo Diego da Hidrox, só também. Fala, Diego! Já passei do celular! Você morava no meu coração. Fala, Diego! O tempo todo a chave estava em suas mãos. Inova céu! E sai quando quiser. E agora? E fazer o que der e vier. E aí? Nova dimensão. Despejada do meu coração. E aí, bichinho? Bora, bichinho! A da São Pedro tá na área, bichinho! Você foi. O quê? Na minha vida. Ela é a pior. Alexandre inquilino. Desguiado com sagrado. Você foi. O espetacular Nova Dimensão, transmitindo alegria, alegria e contagiando a galera. Bora! Pra doidar, pra dançar, pra curtir, agora sim vai. E as marquete pra vocês! Assim! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Bora relembrar agora, sim, vai! E o meu coração bateu forte e forte. Olha quem ainda falou! Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Samadi! Minha amiga Bruna! Meu parceiro Lota dá valor! Mas o destino agora me faz viver, sentir. Bora, Legina! Minha amiga Legina! Minha amiga Eliane com a gente também! André Gino, ar-condicionado! Rafael tá só botando aqui, ó. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se faz. Assim, Carlito Teves! E aí? E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando lá. Vamos gira pra mim, aonde está? Viva girando na batida, bora! Segura aí, ó! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso. Sua amiga Stephanie, sua amiga Gabriela, sua amiga Karina tá aqui com a gente. Fala, Karina! Nossa felicidade. Que sogra, né? E aí? O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim. Bora curtir, bora dançar. Onde você está? E o nosso amor? O nosso amor. Que é isso, hein? Mais que um sonho, mais que lembrança. Uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. E o nosso amor? Como é que é, hein? Mais que um sonho. Tô te falando. Mais que lembrança. Uma louca paixão. Para, Bruna! E a gente vai tocando só os melhores, Alexandre! Bora! O Dani Silva dá valor! E aí, você me conquistou! Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor. Meu amigo Paulinho, já nada com a gente, já me força mais você, Paulinho. E à noite eu penso em você. Já chiva. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Só te peço, não demora, não. Essa saudade tá doendo em meu coração. Que te ama. Eu não consigo. consigo mais viver sem o seu amor. Desse jeito, ó. Procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Meu amigo Luan, fala manha. Fala Luan. Parceiro Douglas, tá aqui com a gente. Fala Douglas. Eu sinto é tão forte, não dá pra... Cadê o Nandinho, saca da pop? Te quero demais. Gira mais uma, bora. Imaginando na batida, bora detonando. 3, 2, 1, vai! Parceiro Rada Valor. E é com você! Vem! Com você, viajo na batida, me dá prazer. Tenho luto nos braços, me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você, yeah. Meu amor, a noite está fria se você estou. Só tenho nesse quarto, ficar eu não vou. Eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção. Super bar! Venha, dance e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. Eu vou curtir esse som. O águia de fogo arrasta fogão. Com DJ Ellison e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. Faz o S, faz o S, faz o S. Eu vou curtir esse som. O águia de fogo arrasta fogão. Com DJ Ellison e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. Faz o S, faz o S. Vai com essas melhoradas marcantes, já a gente detona. Vamos lá! Amor, que um dia eu sonhei, encontrei você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. E você, hein? Meu eterno amor, não vivo sem te ver. Ah, ah, e aí, Augusto, bora aí, ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor. Meu parceiro Jô, sua namanha. Bora, Jô! Minha amiga Nessa, da remoçada na área, Net! Até o R! Meu amor, te amo tanto. Você nasceu para mim, meu assim coelho. I love you, saudas coelhetes. Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra mim. Girou! Vai, Lúcio! Chama essa com carinho também, nossa amiga Eliane! Lá de Caxanhá, tá aqui com a gente. As passadeiras do Passagem Mará! Simplesmente estabelece. E três, e dois, e um, e gira! Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Parceiro Maico, vai Maico! Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Empresário Raul das Lives. Eu quero estar contigo e não pensa mais em nada. Lembra quando eu disse que você... E amiga Laís com a gente também. Só na manhã da aranha, papai. Mas agora você... Sayonara. Wesclede. Juninho da equipe toda. E não postou em nosso amor. Juninho da Pedreira, só mulher da dama, Juninho. Bora, Juninho. Vamos te provar. Escute essas palavras. Toda noite. Toda noite ele chora. Esperando. Toca de Júnior Clean. Nossa canção que ela vou, que eu vou lembrar. Oh, oh. E vai girando o que é marcante. Já chiva. Thank you. te amo tanto. Você nem vê de sol. Ronei Bolador, Ronei. Um abraço, Ronei. O Chico do Super Bar, valeu, maninho. Sou da equipe Xoxota. Até onde? Do Super Pop. Juninho, junto com o joga a mão pra cima, joga, joga, joga. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Uma equipe xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S. Tira. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Uma equipe xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S. Já X. Olhando estou, não dá pra conter. Bora que é o Marcanço, bora que é o Marcanço. Eu te amo, calado. O Adenilson, só na manha da aranha, ele é a patroa. Olha o Luan. E o corpo. Meu corpo todo estremece em apenas um toque seu. Bora que é só as melhores assim, ó. Marquês, bora. Desse maldito desejo, o culpado sou eu. Sou eu. Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver. Preciso te ver. Mas tenho. E essa música aí vai de Bruna pra Demerson. Com muita mãe carinho, hein? Eu amo você. Bruna e o Demerson. Banda Amazon. Entre razões e razões, quem prevalece é o coração. Olha quem chegou, o Chuquinha. Fala, Chuquinha! E aí, meu parceiro Nego Teu! Já na área com a gente, meu parceiro Nego Teu! Jessinha! Marcante, vai! Mas posso até sonhar e vou te amar. Agora sim! Sei que é difícil, mas vou sonhar. Fala, Gucci! Quero te ver, preciso te ver. Mas tenho medo de te dizer, eu amo você. Tenho medo de que algum dia você possa mudar. Meu parceiro Adrianinha, Rayane. Te amando, estou me Dani Raquel, Dani Silva, um beijo, amor. Soltar. Um toque, um beijo, um olhar. Gira mais uma. Passando banana GDI, bora banana! E de Alexandre lá do Guerreiro, Alexandre! Pra cima! Como no filme, e aí, José? Tudo aconteceu. A do Cléo! Eu te dei com um beijo, depois me entreguei. Empresário Rafael Martins, a cliente da prefeitura. Mas quando acordei, Adracinha Alenzinha! Estava nos seus braços. Fala pra mim, por quê? Me apaixonei. Por quê? Por quê? Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui. Felipe Diego e Nova Céu. Pensando em. Eliezer, meu amigo Japa Céu, Japa Céu. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Aqui do Nova. O nosso Gui Bichaco também tá na área. Para, Gui Bichaco. Meu amigo Raul, a Laís. Para Raul, bora Laís. Um abraço, André. Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar sua atenção. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Se liga aí, ó. Vai! Eu pensei, bora, Juliane, em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Eu sei, uma pitada de romance é bom. Yaya Silva, Yaya. Mano Gusso. Na época do Babu Janga, vai. Então case-se comigo numa noite de luar. Diz. Ou na manhã de um domingo a ver a mar. Diga sim, diga, diga. Diga sim pra mim. Te falando, Alexandre. Case-se comigo na igreja e no papel. Vestido branco com buquê numa de mel. Diga sim pra mim. E vai girando na batida, bora! Agora estou chorando sem teu amor. E agora? E agora? E agora? E agora estou chorando sem teu amor. Entre nós se chamou, que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui amor. Vamos conversar. Talvez isso esqueça louca e é verdade um pouco. Mas tenho que aceitar que você foi embora. E me deixou aqui quando meu coração te amou. Já dou um abraço pra vocês. Agora eu consigo entender. E agora, hein? Não me toca porque não me quer. E agora? Agora eu consigo entender. Você chora ou não chora? Fala pra mim, vai. Eu choro por si. Super Bar Nova Dimensão! É assim, é assim, é assim, vai! Entra pai, entra mãe, entra filha, que é inimigo. Agora é amigo, todo mundo faz parte da panela. Cadê a panelinha, meu irmão? Bora! Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí, Davis? Lá os puxa saco, tem moral. O DJ Luiz tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. E pra girar, vai! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Canta! Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Dali Nova! Alô! Tu tá com medo? Amor, e aí? Nova dimensão de vento tocar. Deixa nova. Deixa o coração depois se abrir. Vai. Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo. Canta. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo? Tá com medo? Tá. Tá com medo de amar é. E já passei na área, Jaba. Amor, e aí? Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Diz assim. Didi Marcos e Gaiato, tocando pouco. Ah, olha isso. Se fosse na primeira vez, tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Gira! Marcante! Relembrando agora, vai! Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos financiam o coração. Pra desconver sem baratão. E o meu rosto até perde a cor. Olha, eu tô desconfiando. É sintoma de amor. Mas eu não tô vacinada. Só te peço agora, por favor. Cuida do meu sentimento. Eu tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me diz que eu vou te amar. Foi você que eu sempre sonhei. Foi você que eu sempre esperei. Sem querer te encontrei. No momento em que eu mais precisei. Eu me proíbo de te esquecer. Eu não posso jamais te perder. Sem você eu não sei. E aí, Lourinho? Agostinho, bora dançar Super Bar! E agora? Vai! Assim, ó! Quem lembra dessa, dá um grito! jeito. E eu? Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. E agora? E agora? Agora? Agora que toco em ti. Chama a Lag Bijota na área, meu irmão. Abra os olhos, não lhe vi. Sonhei. Como foi? Foi com o anjo do amor, foi tão bom. E agora? É pena que acabou e demais. Augusto, ia, ia, ia. Me demais. Lembra? Me demais. Bora mais uma, bora assim, ó. Vocês! Se for um pesadelo, me acorde. Não aguento mais. Só pra quem tá apaixonado aqui do Nova Dimensão, vai cantar, hein? Me ameaça que vai embora. Ganhei da prefeitura, Chapa Bug! Andrezinho, Ellen! Boa, dependente, procuro. E eu. Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Quero ver vocês, vocês. Sedutores. E agora? Mas veio você, me deixou em segredo. Canta! Me desarmou. Bem alto, bem alto, bem alto. Mas veio você, pra me ensinar. O que é isso, hein? Hoje, pra aquela. Vai doidar! Vem me prender pelo que vou fazer. E aí? Mas tudo bem, se conquistar você. Canta aí! Mais pólvora! Mais pólvora! Imagina na batida para ganhar, bora! Ficado em 30 contos. Santorini. Imagina! Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando, já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Que horas são? Tu acha que não tá tarde? E olha aí! Culpa não foi minha, culpa foi do DJ. Tava tocando aí, já viu, é rock do. Aqui no Nova Dimensão o rock fica doido. Tava tocando aí, já viu, é rock. Joga o bracinho pra cima. Hey! Hey! Canela! Deixa tudo no escurinho que a galera vai doer. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Deixa tudo no escurinho, vai deixando no escurinho, vai deixando no escurinho, vai, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, caralho, acende a. pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. Aumentando, aumentando. Explode o bagulho. Explode o bagulho. Pega a chave, pega, explode o bagulho. Eu não gostei, gosto de ver bem alto, bem alto, bem alto. Vai! De novo, de novo. Bora! Minhas ficam loucas quando a gargalha bica. Yeah. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Toma, toma, toma, toma. Olha só, olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Ai, gosto, tem visagem por aqui. Gabriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer. DJ, DJ China, insuperável. É mais que nome, é uma marca. Olha só, olha só. É da boa, diz pra mim é. É boca da boa, né? Boca da Júnior, é da boa. Cadê essa? É da boa ou não é, Lúcio? Muito atento, vai. Bora! Shopping! Shopping! Girou! Shopitel! Shopitel! O que que tu quer? Shopitel! Vai! Com meu nome, quando a gente fez amor, no peito um vazio. E aí, meu parceiro Bruno? Já na área com a gente também. Fala, Bruno! Já marcando presença, Bruno! Se nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu. Se liga aí, ó! Você é meu. Olha o meu amor, se é meu também. Super hot baile, super hot baile. E agora? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, se é meu também. Super hot baile, super hot baile. Mais uma! Uhul! O que é que tu quer, Rafael? Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. Vou abaixar, quero ouvir vocês agora. Agora preso sou. O jogo virou. Gira, vai! Como esse mundo gira. Como esse mundo tocou. Não conto que pudesse mudar. Que viria me amar. Acho graça porque não restou. E aí? Um tiquinho do meu amor. Vai! Agora preso. E aí, Augusto? Virou, como esse mundo gira, como esse mundo... E o Cleo? Agora, Cleo! Agora, na minha mão... Banana GDI! Do seu desprezo e solidão, com a poderosa super bis de viseu... DJ Lúcio...